Em Transe, uma sessão de audio-hipnose com Ricardo Mariano. Em Transe, uma hora de música sem palavra cantada, e hoje abrimos com o grande destaque para o regresso aos discos de Joana Gama, a pianista bracarense, agora a residir no Porto, acompanhada por Luís Fernandes. São 10 anos de carreira, 5 discos de originais, também música para cinema e artes performativas, e voltam com Se Trata, que, como o nome diz, é um disco feito de camadas, nada conceptualizado, e que conta com o trabalho do cineasta Eduardo Brito, que fez a criação cénica da apresentação ao vivo deste Se Trata, e também dos desenhos de luz de Frederico Rompante. Na abertura do Em Transe de hoje, Se Trata, de Joana Gama com Luís Fernandes, arranque com Graben. Boa noite, bem-vindos. Seguimos em frente, depois do arranque com Graben, uma das novas de Joana Gama com Luís Fernandes, que continuarão a apresentar-se durante este ano ao vivo. Ouvimos um dos temas da compilação Jorge Vigninger. É muito difícil dizer isto. Vem tudo editado pelo selo Small Town Supersound, uma encomenda do Museu Norueguês da capital de Oslo, à volta da obra sempre fantasmagórica e misteriosa de Munch. Ouvimos Lindstrom com Strand e em frente com uma peça longuíssima, mas que ilustra na perfeição aquilo que é o som do norte-americano Jeffrey Cantu Ledesma. Tem 20 minutos, é o single de avanço para Gift Songs. Vamos ouvir guitarras, drones, pianos, instrumentos de corda como o violoncelo and Milky Sea, Jeffrey Cantu Ledesma. Thank you. Estiveram recentemente em Portugal multi-instrumentista Erik Skodvin, também conhecido pelo seu trabalho como Svarte Greiner, e o pianista Otto Totland. Juntos chamam-se Death Center, depois do longuíssimo, mas também muito interessante, Milky Sea de Jeffrey Cantula Desma, a dupla Death Center agora com Dial. Thank you. Actually, that's not enough. That's not a violation. As long as we don't listen in. Okay, so what I want you to do, I want you to find out who he's talking to. The current location. Right? We get that. I want somebody to get over there and find out what the hell is going on. Thank you. muitas vezes comparados aos alemães, Boroneder Club of God. Ouvimos os de Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble, o nome diz tudo. De lá, do título homónimo de há uns anos, o Lobby. E continuamos quase no final deste entrance com mais um multi-instrumentista. Chega-nos de Portland, chama-se David Allred, de Beautiful Worlds Elevation 145. altura de fecharmos o Entranse de hoje, Secret Pyramid com a Descent, e para o final é o mais recente de um músico experimentado e que toca muitas vezes nestas sessões, chama-se Lawrence English. Do último Even the Horizon Knows It Bounds, convoca uma série de pares como Jim O'Rourke, Chris Abrahams, também Claire Rosset, entre outros. Vamos ficar com a peça número 4 para o regresso aos discos de Lawrence English. Já sabem, o Entranse é um programa que existe em formato digital. Podem encontrá-lo em radiotranse.blogspot.com ou nos diferentes agregadores de podcasts. Desculpem a voz, prometo chegar mais afinado para a semana. Até lá, fiquem bem.